3520, bravo. São 3520. Vou direto Itap, agora estou recuperando a chegada Mara e descendo para o nível 050. 050 Itap, 3520. Time 0, região é tudo, né? Descendo para 050. Tá, 3520. 3520, voando zona. Zero sete, boa noite, desse dia chegada mais para o nível de voo 050. Pode descer para 2.000? A gente desce até 4.000 pés com ajuste no 0 no 4. 4.000 pés, 3.520. 3520, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, não estabilizado, 3520. 07, desça sem restrições, para 3000 pés, o ajuste no 014. Central 32, 3520. Central 3520, torre 1895. 1895, 3520. Feliz 07, espera 2 no pé, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Torre Sam 3520, passa o externo. Visão. Sam 3520, pouso autorizado, pista 10, 090 graus, 62 graus. Autorizado pouso na 10, Sam 3520. Salvador, um bom dia, Gol 723, informação Bravo. Gol 723, bom dia, dessa vez chegada bom para 4 no pé, o ajuste no salão 4 mil, a gente tem referente visual, é possível voadura? Vou direto pelo o Gol 723. Pelo Gol 723. 3. Tio 20, prossegue Alfa Juliette, posição 0371. Juliette, posição 0371. Posição 0371. 0371, obrigado. Usado no localizador, no exato site. Helix 07, Kong, 1895. Pouso autorizado, pista 10, vento 1 centena 07 nós. Bem-vindo, pouso para o Helix 07. Então, 3170, boa noite, deixa eu ver chegada Mário para o nível 050. 050, 3170, via Mário. Quando possível, projetado. Já do TAP está presente? O TAP está presente, descendo ao 050, 3170. No solo 32, backtrack autorizado, Tô forte ao livrar a pista. Frequência livre, aero estacional livre. No 723, desça sem risco, na espera 2010, ajuste no 014, autorizado final LF, deve ser estabilizado. 2014, autorizado LF, voo no 723. Lugano LS para Resolvo, 723. Lugano 723, Turg, 1895. Obrigado, boa noite. Lugano 70, precisa ser resistente para 2000 pés, ajuste 0 no 4. Autorizado a final LS, reporte estabilizado. Lugano 0 no 4, desce para 2003, Lugano 70. Autoriza a Duna direto? Autorizado. Duna na sua, no 0 no 4, desce para 2000 pés, autorizado a final LS. Bruno 73, boa noite, reporte passando o estado. 1723. Pouso autorizado, pista 10, 110 graus, 05 nós, gol 1723. Ele pouso, pista no 0, 723. Salvador, boa noite, Portugal, Europe 4. Azul-4, Kutu, Lisboa, Fatal, 270, 1110, left turn after the patch, Momo, the patch, Fruity transition, Fox, Homer, Oscar, Tango, India, via Upper Zulu 19, after Bangu, Abuku, after confirmed flight fair route, close control frequency 119, small 35, Fox, 5063. To push and start? Negative, we'll be ready in 15 minutes. Roger, come to push and start. Portugal 024. Call it ready, Portugal 024. Estabilizando o 3170. 3170, torre 1195. 295, então bom dia, até 3170. Salvador, um bom dia, até 3170. Boa noite, 3170. Vento a centena, meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizou pouso na 10, você 3170. Torres 1723. Algumas vezes o solo, mas ninguém responde. Confirmando na 1, 2, 1, 1? Na 1, 2, 1, 9, obrigado. 2, 1, 1. Contact 2, 3, prossegue Alfa, Kilo, Paz 3, período do São Isidro. Correio? Contact 2, 3, autorizado táxi Alfa, táxi Kilo, Paz 3, fica atento ao sinalizador no mesmo. Tentando cumprir, em posição 09 para a composição? Remota 12, cara. Também faz 11, remota 12. Sim, estou autorizado na posta eterna. Boa noite. 3170, 170, prossegue Alfa, reporte Ana Juliette. Alfa, reportando Ana Juliette, 170. Portugal 02 for the ground. Go ahead. Negative, I on departure, maintain normal departure for the transition. Copy, obrigado. Let's go, beautiful. Tem 360 uma temporção. Ah, será? Zero autorizado de Juliette, pois 209, porém fica atento ao reboque, ingressando na remota 12, bate 1. Atento do reboque pessoal, correto, Juliette para 09, 31, 70, uma boa noite. Charlotte, Mike Hotel Papa, remota 12, informando o teste do reboque, bom dia a todos. Gente, Mike Hotel Papa. to push and start collect the taxi at Portugal 024. Autorizar João Pessoa, nível 330, da coluna 0, curva esquerda, saída Pucajão, Mucajô. Controle 11935, transfundo 5067. Zero, quando o Juan Correia são prontos de acionamento. Salvador, Borrego 1, 113, informação diária, portão 04, autor de Guarulhos. 1973, 3 Guarulhos, 360, da Colombo 0,